mata. O seu olhar me esquenta, o seu cheiro me alimenta e a tua ausência me mata. Não admito o conselho, venha de onde vier, dizendo que ela é casada e que eu procure outra mulher. Eu amo ela somente, só o coração da gente é quem sabe o que a gente quer. Eu farei tudo na vida pro nosso amor não ter fim. Enfrenta até uma guerra se tiver de ser assim. De tudo eu serei capaz, só não me acostumo mais com ela longe de mim. Homem de cabeça fria. Tem noites que passo noite, tem dias que eu passo dia com ela na minha asa. Depois vou deixá-la em casa e ele nem desconfia. Ah, se eu fosse casado com uma mulher daquela, eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela. Nem pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão e nem mosca sentava nela. Mas como ela é casada, eu quero tê-la e não posso. Ah, se ela enviuvasse, eu largasse aquele troço, eu me casava com ela. O mundo era meu e dela, e o céu também era nosso. Tem dias que eu tenho vontade de dizer o nome dela, declarar publicamente, cheirando e mordendo ela. Os 30 dias do mês, depois dizer a vocês, minha mulher é aquela. Os 30 dias do mês, depois dizer a vocês, minha mulher é aquela. Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Marcelo Brito e sua filha Ana Clara, lá em Mirador. Um abraço do cantor Amado Edilson. Do jeito que você gosta, Raízes FM. 4 e 6. 87,9. Apoio Cultural. Você sabia que a Agility Telecom também tem plano de celular? Não! Então conheça o combo ultra conectado da Agility Telecom. É você conectado dentro e fora de casa. Se liga só! Assinando os planos de internet de 150 megabits, 300 megabits, ilimitado Wi-Fi Smart, o seu plano de celular sai por apenas R$ 19,99 mensais. Com vantagens imbatíveis. São 6 gigabits de dados móveis. Ligações ilimitadas para qualquer operadora, SMS ilimitado, WhatsApp ilimitado, portabilidade e chip grátis. E ainda tem a maior cobertura do Brasil. Tá esperando o quê? Traga seu número para a Agility Telecom e tenha conexão onde você estiver. Vá até uma de nossas lojas ou ligue 0800-235-0001 para mais informações. O que você faria com 20 mil reais agora? É dinheiro que você precisa? Vem pra Móvel Eletro e faça o seu empréstimo de até 20 mil reais. Empréstimos consignados com a nova margem. É muita grana. Até 20 mil reais. Mude de vida. Não passe sufoco. Precisou de dinheiro? A Móvel Eletro empresta. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Para quem possui BPC e empréstimo no cartão de crédito. Venha conferir as novidades da loja JP Confecções. Uma infinidade de calçados masculinos e femininos. Roupas, relógios e bonés. Chinelas Kenner, Cartago, Raider, chuteiras, tênis olímpicos, Nike e Adidas, calça jeans, calça social, esporte fino, camisa social, manga longa e manga curta e camisas MR2, sandálias femininas da Via Bela, arco-íris, azaleia, Dijean e Mandari. Temos confecções femininas da Moça Flor, shorts, vestidos e muito mais. Roupas e

Araújo sem numeral. Mesmo no miolinho, mesmo na croa, mesmo na cabeçolina de milhão. Telefone 889-9697-4279. Bem pertinho da Casa Lotérica. Vá lá e faça seu orçamento sem compromisso nenhum. E fala com ele, Joãozinho. Homem do maçarico mais procurado na milhão. Eita. Renan Motopeças, acessórios e serviços. Sua maior e mais completa loja oferece o que há de melhor para sua moto. Renan Moto, a melhor opção da cidade. Aqui você encontra serviço especializado em injeção eletrônica, revisão mecânica em geral e tudo de melhor para sua moto. Renan Moto, aqui você pode confiar. Peças e serviços em geral. Venha nos fazer uma visita. Rua Bernardinho Ferreira, no centro de Milhã. Informações é só ligar ou mandar um WhatsApp 88 99733-3333. E mais, aceitamos todos os cartões de crédito. Renan Moto, o melhor para a sua moto. Agradecemos a preferência. Vem com a gente, Raízes FM. 4 e 14. Eu já tô ficando doidão com essa bebezinha do rabão. Desse jeito o pai não aguenta não, ou tá me obrigando a chegar na pressão. É só catu, catu, catu, tá porra, é só catu, catu, catu, catu, foi meu filho. É só catu, catu, catu, cadão, é só catu, catu, catu, cadão. É o Natanzinho. Alô, Pix Pet, essa é a melhor do Brasil. Alô, Chiquei. Olha aqui, eu já tô ficando doidão com essa bebezinha do rabão. E desse jeito o pai não aguenta não, ou tá me obrigando a chegar na pressa. É só catu, devagar vai. Essa porra é só catu, catu, catu, catucadão. É só catu, ui catu, catucadão. É só catu, catuca aí minha filha, vai, vai, vai, vai, vai. É só catu, catu, catu, catucadão. Alô, Ale Oliveira, meu bailarino. Alô, vizinha, Jade, tô na sua porta, tá? Esse jeito o pai não aguenta não, tá me obrigando a chegar na pressa. É só catu, ai, ai, oi. Catu, catu, catu, catu, catão. É só catu, catu, catu, catão. Alô, Lucas Silveira, meu filho, catuca aí, vai. É só catu, catu, catu. Yeah.